horizontes foi um rio de águas cristalinas. Serra verde molhada de neblina, o olho d'água sangrava numa fonte. Meu anel cravejado de brilhantes são os olhos do capitão Curisco, e é a luz que incendeia meu ofício nessa selva de aço e de antenas. Deixa flor, tô chorando suas penas derretidas na insensatez do asfalto. Mas eu tenho meu espelho cristalino. Oba!